Cristo Jesus comprou-me do pecado e perdição. Com seu Espírito já selou-me, deu-me paz no coração. Glória, glória, aleluia, já chega a salvação. Glória, glória, aleluia, Cristo deu-me redenção. Com harmonia a Jesus, o amado meu. Glória, glória, aleluia, já chega a salvação. Glória, glória, aleluia, Cristo deu-me redenção. A mensagem gloriosa de uma eterna salvação, forte sim e poderosa.